Olá, amigos do Nação Wrestling, está no ar a quinta edição do podcast, a segunda com o nome de WrestleCast. Por isso, o negócio lá, os 2.5, né, que o Anderson explicou no último podcast, porque hoje a gente tem a presença do Arlindo aqui. E aí, Arlindo, tudo beleza? Beleza. E também uma presença rápida aqui do Jack. E aí, galera, tudo bom? Fazendo uma presença aqui rápida, uma participação especial, prestigiando aqui também o WrestleCast. É, e eu não me apresentei, né? Eu sou o Bruno. Tá. E hoje vai falar um pouco sobre o card do WrestleMania. O card do WrestleMania que tá com 1, 2, 3, 4. Tá com 8 lutas. E sem contar a tal da última luta de Stone Cold, que parece que morreu, ninguém fala mais. Pois é, cara, eu particularmente acho que não terá luta de Stone Cold, não. A gente fez também um podcast aí no Get Ready to Rumble e até falei um pouco sobre isso. Porque eu acho que o Stone Cold há muito tempo já chutou as razões dele, tem o dinheiro dele. Acho que ele nem subir em ringue pra treinar, deve ter um tempinho que ele não faz. Ainda tem um filme dele, né? É, exatamente, ainda tem o filme dele. Olha, eu não sei quanto a isso, porque, como eu sempre digo aqui no podcast, WWE, eu não duvido de nada. Até eu brinquei com o SCSA que vai estar ele lá no ringue e de repente vai começar a tocar a música do The Rock e quem vai aparecer vai ser o Charlie Haas, o título de The Rock, cara. É, cara, nada é impossível no mundo da luta livre, né? Tanto não é que o Robocop já apareceu aí em show. Porém, a lógica, né, o normal indica que não teremos combate de Stone Cold, não. No máximo, uma aparição, fazer um stunner em alguém, alguma coisa do tipo. Agora, um combate do Stone Cold Steve Austin, acho que não. E a notícia que fica aí é que, infelizmente, quem viu Stone Cold lutar ao vivo, viu. Quem não viu, provavelmente não verá mais. Tá bom. E o Vince McMahon que vai introduzir ele, né? É, o Vince, ele sempre aproveita, né? Tô sempre o seu negócio dá um stun nele. É, mas olhando o card aqui, não sei onde que o Stone Cold vai entrar, né, cara? Segundo o que o Jack disse, ou na luta das lendas, ou seria em Triple H versus Randy Orton. É, cara, se ele aparecer, tá, vamos navegar nesse sentido. Se ele for fazer uma aparição, tudo indica que será no combate do Triple H contra o Randy Orton, porque é onde, de alguma forma, pode ter alguma aparição o Vince McMahon, né? Então, seria... Eu não vejo o Stone Cold defendendo o Leandro, entendeu? Stone Cold sempre foi... É, se preocupa só com ele mesmo e dane-se o resto, né? É, o cara sempre bateu em todo mundo. Entendeu? O famoso chegar, né? Levanta o inferno e vai embora. É, então não acredito que ele vai fazer algo diferente disso. Isso se ele aparecer, claro. É, então vamos pra outra luta aqui, a Money in the Bank Ladder Match. CM Punk vs Kenny vs Mark Henry vs Shelton Benjamin vs MVP vs Finlay vs Kofi Kingston vs Christian. Então, tem gente falando que pode dar o Kenny, tá, nesse combate, que seria uma maneira de repente o Kenny ganhar um push dentro do Raw e o Undertaker ir pro Raw também e fazer alguma feud entre os dois pra já encaminhar a aposentadoria de Undertaker. Eu não acredito nisso. Eu vou mais no óbvio. Que o óbvio seria uma vitória do Christian, né? Que chegou na WWE muito bem cotado, até mais do que merecia, na minha opinião. E foi parar justamente na ECW, que todo mundo sabe que é um mau negócio. Foi parar num show que quase não é assistido, né? Lutando com gente que é de um patamar muito inferior ao dele, infelizmente. Então, pode ser que daí surja uma possível mudança de brand para Christian. Então, eu acredito que Christian seja o vencedor. Eu aposto em MVP. Muitos estão dizendo que o CM Punk não... O MVP, pelo que eu tô vendo aqui nessa lista, é o cara que mais merece o push. Eu, ó, tem MVP, Kofi Kingston ou Christian, cara. O CM Punk já levou um ano, acho que não leva. Shelton Benjamin, acho que também não. Finley, cara, sei lá, o Finley acho que tá em fim de carreira. Pra mim é Kofi, Christian ou MVP. Eu acho que vai dar sempre de novo. Não sei. Tratando da WWE, como você falando, é sempre surpresa, né? Ainda mais o Kenny e o Finley estão tendo atitudes estranhas, né? O Kenny na CW ele foi ver a parte dele e tudo mais, e o Fira tá aí indo contra todo mundo e tá se mostrando interessado, né? Eu acho que é um dos dois também. Eu não entendi aquela história da CW, o Kane fez a taunt dele, tá aí todo mundo sair do ringue. É. Por que todo mundo sair do ringue? Com medo dele, né? Meio da taunt dele? É, não foi muito complexo, não. Bom, eu não vejo ECW, então nem espere nada. Ah, eu tenho que ver que eu faço a review, né? Daí, tenho que... Próxima luta pelo sei lá como é que fala, Unified Tag Team Champions. The Mix e John Morrison vs Primo e Carlito. Soa, fala aí, Arlindo. É, agora estão os Westos que não iam aparecer na WrestleMania. Agora, Luan Lambert e Jack Match vão aparecer, né? Os menosprezados, Kanfunak, The Great Kali. Só uma correção. É Lambert Jobbers, cara. É. Cara, pode falar, lindo. Diga aí. É, eu aposto na desistir, né? Que é a queridinha, assim, entre aspas, né? Porque os Tecolos ainda estão. Ainda tem muito a te mostrar ainda. Eu até gostaria que fossem os The Columns, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma outra tag aí que tá crescendo, entendeu? Se é que vão realmente investir nos dois sendo uma dupla. Mas, pra mim, esse combate é uma coisa meio lamentável, porque só tá demonstrando o quanto que a WWE tá valorizando ainda menos a divisão de duplas, né? Ou seja, nem espaço pra ter dois cinturões vai ter mais. Uma pena, eu acho também que vai dar o John Morrison e o The Miz, mas eu ficaria muito feliz e muito satisfeito com uma surpresa e uma vitória de Carlito e do seu irmão. Seu irmão, seu primo. Seu primo, seu irmão. Ele é primo ou ele é irmão? Não, ele é irmão. Ele é irmão. Ele é irmão. Isso, só que o nome lá é primo, né? Mas ele é irmão. E tem o Orlando Colon também. É coisa do WWE. Que ele é primo mesmo. Aí também tem a Brie e a Nikki Bella, né? quando elas faziam um tag, não me lembro quem é que me disse isso, que falou que elas comemoravam quando elas acertavam a entrada. Que quando elas faziam a estrada lá, elas davam uns pulos lá, parecia que tava comemorando mesmo que acertaram a entrada, cara. E eu não assisti, mas me falaram que a luta entre elas duas foi uma das piores lutas de divas da história. Ah, também não é assim, cara. A gente já teve muita luta ruim de diva. Especialmente se você pegar a luta envolvendo certas figurinhas, né, que tem na WWE. Que Como? querendo ou não, vamos combinar que as irmãs Bella são muito melhores dentro de um ringue do que Maria, né? Maria, De quem mais? Leila. Entendeu? Lilian. Pois é, então. Também não é assim. Eu não vou falar da Tiffany e da Alicia Fox, que eu nunca vi luta delas na FCW pra falar. É, sou mais a Kong mesmo. É, eu também. Bota ela no ringue. Aquela luta lá no último Raw foi ridícula, cara. Aquela luta deu o quê? 1 minuto. Tu coloca 18 divas no ringue pra lutar em 1 minuto. Falando em divas, vamos pra Mrs. WrestleMania 25 divas Battle Royale. Tem Então, aí é uma. uma caixa de surpresas, né? Porque ninguém sabe exatamente quem é que vai estar lá, no combate. Mas o legal é o seguinte: não vale título, vale, né, ser a Miss WrestleMania. Então, como não vale título, qualquer um está sujeito à vitória. Até mesmo alguma diva que não, esteja dentro do roster da WWE no presente momento. A gente sabe que vai ter lá, né? Parece que a Trish Stratus vai estar lá. Então, assim, ninguém sabe quem vai ser a vencedora. Com certeza será uma participação melhor das divas na WrestleMania do que da WrestleMania passada, que foi lá o tal da Bunny Mania Match, né? Não assisti aquela luta. Do WrestleMania passado foi a única luta que eu não assisti. Me corrijam, mas o Santino vai participar? Ele não tá aqui na relação, mas é capaz ele aparecer e ganhar ainda, né? Então tô torcendo pra ele. Eu não estou torcendo pra Trish Stratus. Eu acho Mas que já ela tem. saiu a lista das 25 divas que irão participar? Não. Acho que a lista de verdade vai ser só na hora. Não, Segundo a beleza. Blonde, se a Trish Stratus não aparecer, ela se atira da ponta. vai aparecer sim, com certeza. Bom, gente, eu já vou aproveitar para ir me despedindo aqui da galera, porque infelizmente eu estou com o horário aqui um pouco apertado hoje. Mas peço para todo mundo continuar acompanhando aqui o WrestleCast, né? Papo Wrestling sendo discutido em alto nível. Então, um abraço, Arlindo. O Arlindo já pode também mandar um abraço pro irmão dele, o camarada Douglas Alex, né? Seu irmão, não é isso, Arlindo? Isso. Então, tudo É o certinho. primo e o Carlito. Pois é. Manda um abraço para ele aí. E é isso aí, galera. Vamos continuar acompanhando o WrestleCast em suas versões aí, né? Aí daqui a pouco chega na versão 3.16, né? O Não, 4. isso não vai dar. Fica segurando, né? 3, É. 3.6, 3.7, 3.8. Só em homenagem ao Stone Cold. Isso aí, galera. Um abraço aí para todo mundo. Até a próxima. Obrigado e tchau, Jack. E vamos continuar o papo aqui, eu e o Arlindo, né, Arlindo? Isso. Bom, vamos passar de luta, agora vamos pra JBL versus Rey Mysterio. É. Muitos estão rumores aí, já que o comentarista, né, da SmackDown, saiu, né? Aí disse que ele vai ganhar o título e vai ser comentarista, o JBL. Mas eu tô Vai torcendo pro Rey perder o Mysterio. título. Vai perder? É, tá Mas falando que ele vai disse que. ganhar o título e vai ser comentarista. É, mas ele disse isso. Ele disse que ia fazer história. Ia ganhar o título, ficar com o título e ser comentarista. Não entendi também. Não, eu só vi que ele falou que ele ia fazer história. Não vi o que ele ia fazer pra fazer história. Eu acho que o Rey Mysterio leva. Que é o seguinte, eu não sei. O Rey Mysterio, cara, ele tá merecendo um title. As últimas lutas dele têm evoluído muito. Desde que ele voltou, ele tá um The Flash, cara, muito rápido. Eu acho. Eu acho que ele tá merecendo. Eu tava apostando nele pro Money in the Bank. Também. Mas faz tempo que ele não ganha um título e ele merece. Eu tava torcendo ele pra ele no PPV passado. O título que ele ganhou foi aquele lá com o Batista, né? Foi? É, acho que WWE Tag Team Champion. Foi o último título que o Rey Mysterio ganhou. O de peso pesado foi antes, não foi? É, foi no WrestleMania 22 contra o Kurt Angle. E alguém, o Randy Orton. Ah, Bom, tomara que ele ganhe é. esse tiro. Vamos pular aqui para a próxima. Matt Hardy versus Jeff Hardy em uma Extreme Rules Match. Ou ECW Extreme Rules Match. Muitos estão apostando no Jeff, né? Porque é claro que ele vai ganhar. Mas eu gosto bastante do match e espero que ele ganhe. Eu gosto dos dois até no último podcast que não foi ao ar porque deu problema com a voz. O Anderson até disse que não duvidava que no meio da luta os dois parassem e se abraçassem. É. Eu quero que a luta vá normal, assim, é uma luta boa, mas que logo o match faça um face turn, cara. Eu não tô gostando dessa field. É, porque ele não desenvolvendo muito bem ela, não. É. Ele não tá sendo aquele rio lá. O rio que bate no irmão. Se você. O cara que vê uma promo dele atualmente pode falar que ele ainda fez. É, porque não é o Rio mesmo, não. Ele tá mais assim, irritado com o Jeff. É mais Ele inveja, né, perdeu. cara? É, ele perdeu W. o ECW Champion. E Jeff ganhou. Tava com o WWE Champion, aí começou. Ele ficou, diríamos, com inveja do seu irmão de Atari. E o Jeff tá lutando aí direto, né? Lutou contra o. Não sei, não me lembro o nome. Que lutou no Extreme Rules Match também. É, foi. E hoje ele vai lutar contra o Ezekiel Jackson numa Extreme Rules. Hoje que eu tô falando é sexta no SmackDown, né? A gente tá gravando agora às 19h43. Dia 3 de abril. De 2009. É, 2 minutos. Bem quando a gente tá gravando. Vamos pra próxima luta. Elimination Handicap Match. Chris Jericho versus Jimmy Superfly Snuka versus Roddy Roddy Piper versus Rick the Dragon Steamboat. Fala aí, as suas previsões para essa luta. que as lendas jogavam só tirando onda. E o Mutara vai ser uma neja, né? Para que ele ajude também. Eu tava olhando também que é o. Quem que é o cara lá? Cara, eu esqueci o nome. O cara lá do The Wrestler. O Mickey Hulk. Mickey Rourke vai aparecer também. Mas eu acredito que ele vai ser meio para o que o Ric Flair disse na promo, ele vai aparecer depois da luta. Ah, pode ser. Eu não acredito que ele vai aparecer na luta. Ai, o site da WWE tá de brincadeira, o www.com, e tá marcando que falta um dia pro WrestleMania. Um dia e 23 horas. Agora falta. Agora que a gente tá gravando, né? E agora falta 2 horas, 14 minutos e 46 segundos. O www.com tá super ferrado. O que eles aprontaram não foi dizer que a Vicky estava grávida. Mas aí foi brincadeira de 1º de abril do É. John Cena. Muito bloco começou que era que ela tava mesmo. Eu também pensei. Até me pedi até o Gabriel, conhecido também como Zangief, me pediu pra ele fazer a coluna dele, o Cena Chronicles ou o. Eu não me lembro o nome agora que não tem noção. Ele me pediu pra mim fazer, eu coloquei que ela tava grávida. Ele pediu pra mim fazer minha preview do WrestleMania. Ele pediu para o quê? Fazer minha preview do WrestleMania. Do que a gente tá falando mesmo? Era da handicap match do Eu esqueci. Eu acho que quem leva são as lendas, né? Eu tô rindo muito. Duvido muito que a gente já tá caidinha já. É só o Kirjaka dá um cold break subiu já e depois dá o Tá dando vários code breaks. depois dá um submission Com o em Low algum North deles. Jericho. É. Mas eu acho que as vendas levam. O primeiro eliminado vai ser o Rick Steamboat. Depois ele vai mandar pros backstage ou pro locker room. O Roddy Piper. E no fim ele vai ser eliminado por um Superfly Splash do Jimmy Superfly Snuka. É uma boa aposta. E vamos pra próxima luta aqui, que vai ser. Agora eu fechei o card aqui, cara. Vamos falar do Shawn Michaels versus Não, deixa por último, Undertaker. deixa por última essa. Vamos falar do Triple H versus Randy Orton, a WWE Championship Match, que teve uma nova estipulação anunciada no Raw. Vou falar de qual mesmo? Me perdi. Triple H versus Randy Orton, WWE Championship Match. Ok, Teve uma nova demorou. estipulação anunciada no Raw. Se Triple H perder por cut out ou disqualification, perderá seu title. Se ele aparecer com uma Glad Gamer, será automaticamente desqualificado perdendo o WWE title. Ou seja, se ele fizer sua entrada com a sua maretinha, ele tá eliminado. Ou E vai desqualificado. perder o. E vai perder o título? O Vai, né? WWE Championship. É. Vou Você acha aí que o nosso amigo Vince McMahon vai aparecer? Eu acho que ele vai aparecer e vai mandar uma que o mais seja no disqualification. Aí eu espero que o Triple H ganhe e ele pare de cuspir direto. Quando ele fica irritado, começa a cuspir. E Mas aí também tem um problema. qual? Pra aparecer o nosso qualification é a Vicky, né, cara? É. Porque a Stephanie levou um DDT. Eu acho que a Vicky voltou lá a mandar no Raw. Mas eu acho que vai ser depois da luta o nosso amigo Vince McMahon vai aparecer. E eu acho que ele e o Shane vão mandar um punch kick no Randy Orton. Eu acho que o Cody Rhodes e o Ted DiBiase vão aparecer. É. Eu também acho isso. Porque é o seguinte, né? Porque é o seguinte, o Cody Rhodes e Ted DiBiase, eles não são parceiros do Randy Orton. Eles são capachos do Randy Orton. Porque a única vez que eu vi o Randy Orton tentando ajudar o Ted DiBiase e o Cody Rhodes foi naquela luta na Steel Cage do Cody Rhodes contra o Triple H. Depois disso, eu acho que ele não ajudou mais. Após no Triple H, tomara que ele ganhe. Eu também vou apostar no Triple H, porque essa história aí de ficar falando mal do Triple H pra mim é inveja, cara. O cara é 13 vezes WWE Champ, vai passar o Ric Flair. E sem falar que o cara ainda pega a Stephanie, né? É, mas ele disse que ele tá com a Stephanie aí. Ele ganha sempre os títulos, né? Além de ter todos os títulos dele, ele ainda pega a Stephanie, cara. Não, próxima luta, Edge vs Big Show vs John Cena. Pelo World Heavyweight Championship Match e o coração de Vicky Guerrero. É mesmo? Qual é o seu livro que é? Vão amputar o coração dela, vão mandar pro vencedor. Ah, pra mim vai dar Big Show. Sério, cara? E... Hã? Sério? Big Como é Show? que... Eu acho que o Big Show vai fazer a mesma coisa que o Kozlov na Elimination Chamber. Vai dar um pau em alguém e vai. E não vai acontecer nada. Continuando aqui com o podcast, vamos continuar falando dessa luta pelo World Heavyweight Championship Match. Entre Edge, John Cena, Big Show e isso, né? A gente já falou um pouco sobre essa luta, vamos completar agora. Até porque minha internet caiu. Vamos falar das expectativas. Essa luta, eu disse que o Big Show vence, mas não disse que ele acha que vai ser essa luta. Fala aí. O John Cena, como sempre, véio, é o favorito, né? Mas eu aposto no Big Show, o Big Show ainda não ganhou. E seria uma boa se ele ganhasse mesmo. O Ed já é saturado, ele ganhar, ele reter de novo, ele ficar com o título. E o John Cena também já teve o título nas mãos dele e a vez do Big Show. Apesar de tudo, eu não gosto dos moves dele, mais pior, aqueles movimentos. Tem aquele move dele, eu não gosto, mas eu espero que ele ganhe. Fico com a Vic. Eu vou torcer pro Big Show também, mas eu acho que não vai ter John Cena. Infelizmente. A maioria fala, infelizmente. Você também não gosta do John Cena? Eu tô desenhando uma vitória do John Cena, cara. Eu não vejo como, não. E é o que tá acontecendo. E agora vamos pra grande luta da noite, que pra mim tem que ser o main event. E vai ser The Undertaker vs The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Undertaker defendendo sua histórica WrestleMania streak. Mas não vai ser o main event, não? Já deu a notícia eu quero que seja o main event. Provavelmente vai ser, né? Triple H versus. Quando tem garoto Triple H, cara. Randy Orton. E a primeira luta provavelmente vai ser Rey Mysterio versus JBL, que tô indo aqui no WrestleMania. Costura Rey Mysterio disse no Marádio que ele e o JBL vão abrir o WrestleMania 20. É porque a filha dele foi muito perto da WrestleMania. É só pra curtir o WrestleMania 25. Não pra ninguém vir me sacanear nos comentários falando que eu falei que o WrestleMania 20. Essa vai ser a luta dos últimos 20 anos. Falando aí do Shawn Michaels e o Undertaker, teve aí a camisa, né, que tá no TheWrestleShop.com. Não foi tirado. É. Foi tirado? Tô chique, muito pessoal que a WWE tinha dado já o resultado da luta. Mas também a WWE eu gosto de confundir, né? Não de confundir porque muitos estavam apostando no Shawn Michaels, porque ele tava ganhando muito o Undertaker. E muitos falam que ele vai se aposentar e tudo mais. Então a WWE eu gosto de confundir mesmo. Eu ano passado eu tinha certeza que o Undertaker ele levava. Esse ano eu tô com o pé atrás. Eu não sei se o Taker leva, não. Mas você acha que ele vai se aposentar? Ah, não sei. Ó, o SmackDown vai acontecer daqui a pouco. Eu não duvido nada que apareça um dos dois lá numa promo de main event e fale que vai ser uma career training match. O quê? Career training. Se perder, tá fora da vida dele. Eu acho difícil. Eu acho que essa filha também deles foi muito perto da WrestleMania e tudo mais, esse negócio, porque tava. A filha antes era do Shawn Michaels e o JBL. E depois teve o Vladimir Korov querendo, o Shawn Michaels também queria tirar esse streak do DT, que teve a luta e tal. Aí foi pertinho. Então muitos pensam que por causa disso, a Field aí que era até originado bem antes, aí muitos estão pensando que isso aí é pra terminar mesmo a carreira de Undertaker. É isso. Eu espero que. Isso que eu queria falar, que as Fields esse ano começaram muito perto do WrestleMania. Ah, essa daí do JBL e o Rey Mysterio, também eu não entendi nada porque o JBL foi atacar o Rey Mysterio. Cada coisa, porque também tem um Mike Knox que a Field entre ele e o Rey Mysterio acabou. Não entendi nada também. Foi tipo a do Rey do Kane. Nada mesmo dessa. Da fila entre ele e o Knox. E agora vem o JBL e ataca, dá um Big Boot no Way, e agora por causa só por causa disso ele roubou o match no SMB. Ah, eu creio que essa luta o Undertaker leva, e eu tô confiando na aparição do Paul Breaker, né? É o antigo manager do Undertaker. Acho que ele vai aparecer com a urna. E sabe o que eu acho que tem naquela urna? O quê? Eu acho que é a alma de Undertaker. Porque tu pode ver, cara. Pega, vou até colocar uma playlist ali com todas as vitórias do Undertaker em WrestleMania, cara. O Paul Breaker, ele guia o Undertaker naquela urna de um jeito. De um jeito assim que ele é impressionado, que ele pega a urna e ele vai guiando o Taker. É o. Até o meu irmão Douglas, ele apostou no. Teve um desafio de aposta aí, ele apostou que tem uma interferência nessa luta entre o Shaw e o Undertaker. E pra mim, eu também acho, né? Porque o manager, como você falou aí, pode aparecer e ajudar o Undertaker. Espero que o Undertaker não se aposente, né? Eu espero que ele lute mais um pouquinho. Mas que a fé dele entre o Shaw foi bem perto da WrestleMania, pode ser por causa disso mesmo, pra encerrar a carreira dele, mas eu tô vendo muito. Uma coisa assim, que se tu... Mister Kennedy! Kennedy! Por que não fazer um negócio ali no meio do ano, um negócio de X versus Brothers of Destruction? Mas uma feud entre eles dois seria bom também, né? Entre o Undertaker? É. Nossa, seria muito melhor que Matt Hardy contra Jeff Hardy, que essa feud não tá muito boa, não elaboraram bem ela. Eu concordo, não elaboraram bem. E o meu sonho é que nem aquele dia lá que eu tava assistindo o Rock quase dormindo e de repente começou a tocar o tema da Diana. Aquela última paixão que o Rock tava chato, meu. Eu tava quase dormindo na frente do ponto e de repente começa a tocar o tema da Diana. Eu Eu só pulei em mim aquela vez quando quando o Jeff Hardy ganhou o WWE Championship. Gostei bastante quando o Shane McMahon voltou e tocou aquela música dele com a semana. Gostei bastante. Mas aquela lá não assisti ao vivo, então não. Não teve tanta graça. Gostei bastante, ainda por aí. Não, porque eu coloco o show baixar e vou no www.com, olha o que aconteceu. Então, muitas vezes pode até tirar um pouco de graça. E uma coisa que eu tô lendo aqui, ó. Visitando a parte build do meio do www.com, percebi no mínimo estranho que está na barra States. Lá está escrito associada com Nick Bella. O quê? Ou seja, Gay Ovinter juntaria com Nick Bella. Hero Spoiler. Essa é uma notícia postada pelo Rafael Tadeu no portal da Luta Livre. O que você acha dessa notícia? Aí elas podiam se juntar. Repete aí, que é Gay ou Kim? Gay ou Kim? Ah, eu te mandei aí agora, olha aí. Deixa eu olhar aqui. E a Gayle Kim parece que ela tá de face, né? Uhum. E poderia ser um heel turn dela ou um face turn da Nikki Bella. Mas a Nikki não é o que tá com The Miz e John Morrison, né? É. Ou é a Bri? É a Nikki. Aí eu não entendi também, né? É porque é assim. Fazer juntar as duas ou a WWE confundiu o meio dela, né? É o que eu vejo mais. É porque tem cada erro no WWE.com. É. Colocam uma coisa e depois colocam outra. Tipo essa do WWE Shop. Uhum. Essa aí foi mais pra confundir mesmo, na minha opinião. Porque muitos estão apostando no show, aí colocaram isso pra pensar que foi um spoiler. Tem também as que não tem nada a ver com storyline, que deixa ele de WWE. É. Uhum. Mas essa semana, pior de todas foi a da Vic. Uhum. Ah, mas ela era brasileira de 1º de abril do John Cena, né? É, mas mesmo assim, eu vi que grávida. Eu estranhei, né? Eu nem postei no blog, depois fui pesquisar mais. Aí eu vi que era. Que o pessoal vi no www.com que era. Tudo uma brincadeira. Eu postei. É que foi o. Né, cara? Todo ano www.com tem uma brincadeira de 1º de abril. E esse ano todo mundo esqueceu e daí apareceu aquela lá. Do. Essa daí, quer dizer, não aquela lá. Essa daí do John Cena. Brincando com a Vicky Guerreiro. Até eu queria porque saber. Pareceu... Queria até saber quem é que sério. Foi o. O São Jorge quem era o pra pai? Encarar aquele dragão, né? Só o Ed Guerreiro. E aquele, não sei se você viu, você já deve ter visto, a cena que teve, onde o John Cena mostrou assim no telão, aí tinha a Big Show beijando o Vic Guerreiro, e depois quando ele ia se embora, o Vic Guerreiro deu um tapa na bunda dele. Aham. A cara do Ed, ele já tem uma cara de cachorro, ele já ficou já sentindo já a gaia que ele levou. É o troco da Vicky, né? Passagem foi o Ed que... Ele com a Alicia Fox. É. Mas o problema é que o Ed não tem o poder da Vicky pra colocar ela numa Hell in a Cell com o Undertaker, né? O Ed mandou um espelho na viga outro dia, né? É, foi sem querer, foi. Um espelho, não. Depois o Big Show. O Ed, a gente tem que... Ele tem que começar a olhar em quem ele vai dar o Spear, porque ele tá errando muito Spear, né? É. Já foi no Chavo. Já foi na Vicky. No Big Show. Não, no Big Show foi de propósito. É, no Big Show foi de propósito mesmo. Na Vicky já foi dois errados. Né? Ela voltou agora, tá de cara com a cadeira de rodas de novo, né? Ela não tá de cadeira de rodas, né? Tá, eu não me lembro. Não, aquela cadeira de rodas da Vicky lá. A cadeira de rodas, o Cruz já vai começar a cobrar cachê. Parece que ela tá de novo, porque ela levou o espia. É, cadeira de rodas. Tem que ter alguém pra empurrar. Se aquela cadeira de rodas começar a cobrar cachê, ela fica rica. Não. Porque é sempre... Ela tem que... Quando ela leva um golpe, ela... É. Tem que... Depois voltar. Ela levou o 619 do Rey Mysterio, cadeira de rodas. Levou o Tombstone do Undertaker, cadeira de rodas. Cara, o que um Tombstone tem a ver pra tipo uma cadeira de rodas? No máximo um negócio no pescoço, né? É, esqueci até o nome. O 619 dá pra entender que pegou nas costas dela, né? Dá pra entender. Mas um Tombstone, cara. É. O Spear também, né? Tudo bem. Enfim. É, Spear tudo bem, tu bate com as costas. Eu também sem motivo, né? O modo de se todos os Westerns que levassem um Spear, um 619. Era um modo que tava com a cadeira de rodas. De cadeira de rodas. Tô olhando aqui no www.com, tem a luta preferida de todos os torcedores do John Cena. John Cena em destaque, né? Como sempre. Hulk Hogan versus Andrade Giant. Da Beth Phoenix. Hart versus Owen Hart. Eu fui a banda aqui, né? Não colocou nenhuma preguiça dele. Oxe, Shelton Benjamin também tá com preguiça dele. Ah, mas coloca uma luta, cara. Não fica botando meia coisa aqui. Aonde? No www.com. Do Rey Mysterio foi ele ganhando o World Heavyweight Championship Match em cima do Kurt Angle e do Randy Orton. E Red Savage vs Rick Steamboat. Do Chavito Guerreiro foi Shawn Michaels vs Kurt Angle. Shawn Michaels vs Kurt Angle deu uma das melhores lutas que eu já vi na vida. Kurt Angle luta mais. Nossa, Kurt Angle sem palavras. Do Shawn Michaels foi Rick Steamboat vs Randy Macho Man Savage. Do Kofi Kingston foi Owen Hart vs Bret Hart. E a primeira ladder match da história foi Shawn Michaels vs Razor Ramon, que foi uma lutaça. Tem mais algum destaque aí pra falar? Tá lindo. Não sei se você viu aí no www.com, tá aí, tá com Mickey Hulk. Tá mostrando ele demais. Ele tá confirmado no WrestleMania, né? É. Dá pra ver vai... soltando cada uma ultimamente, que eu não sei. Ela solta cada uma que às vezes a gente não sabe se é ou não que a gente vê. Porque a WWE tenta ao máximo evitar spoilers, né? E agora parece que vai conseguir mesmo, porque parece que eles descobriram quem é que soltava os spoilers. Então, quem gosta de spoiler como eu agora, parece que a gente vai ficar um pouco sem. Tu, Arlindo, olha muito spoiler? Eu vejo muito porque eu posto spoiler, não. Eu também. Eu não, mesmo não tenho problema com spoiler, não. Quem tem o Douglas. Então, quando eu falo spoiler, ele fica puto mesmo. Eu, se tivesse, eu olhava spoiler até de pay-per-view. De pay-per-view mesmo, ele que fica irritado mesmo. Quando tem pay-per-view pra baixar, ele fala, nem abre o MSN. Vou nem abrir o MSN, ele fala, porque muitos botam no MSN, né? Os resultados, os spoilers. Mas eu vejo o seu problema. Eu, uma vez que eu não queria, me falaram. Aí só de raiva eu comecei a colocar. E no dia do No Way Out eu coloquei bem grandão em letra maiúscula: Here's a winner and the new WWE Champion Triple H. Eu coloquei bem rápido, coloquei bem grande em negrito em letra maiúscula. E eu acho que vamos encerrar, né, Arlindo? Encerrar, né? Apesar do contrato que eu tive aí, fui jantar, atrapalhei um pouquinho. O Arlindo saiu pra jantar, aí eu fiquei no MSN e levantei a possibilidade do Batista voltar a se tornar amigo de WrestleMania. Não, mas a minha aposta é o Santino mesmo. Você viu a dança, ele dançando? Muito engraçado. E ainda é mandado pra fora pelas divas. A Beth Phoenix ficou irritada com ele. Beth Phoenix tentava cobrir ele. É bom, quero saber que as divas tem contra o Santino Amarela, né? Vivem atacando ele. Ué. É, então, aquela luta dele aí contra Mickey James mesmo, pô. Perdeu de um antigo. Muito engraçado ver ele subindo no corno. É, ele tá subindo no corno e depois ele leva um chute, parece, foi? Um chute. O golpe que ela levou agora não me lembro, mas pareceu o Fikik da Trish Stratus. Me lembrou o Carlito antes, quando ele tinha perdido. Ele perdeu uma luta também pra uma diva, não me lembro qual foi. Aí, pô, o cara perdeu de uma diva, né? Humilhação. E ele é um cara sério, né? Ainda se fosse um tipo Santino, que é. Santino é só zoeira, né? É. Mas eu Santino no corno. No corner, eu me lembro do Eudine do Tag Team com o Chris Benoit. Ele foi mandar o Eudine Headbutt do Benoit. Ele subiu no corner e se desequilibrou. Foi o juiz e o Benoit segurar ele. Muito engraçado. É, agora vamos terminar de verdade, sem mais enrolação. É, eu não vou falar mais nada, não. É isso aí, pessoal. Obrigado, Arlindo, pela presença. Não, é só falar aí. Fala agora. Posso falar? Vai terminar amanhã. Fala, terminar o tchau aí. Pronto, pessoal. Falar aqui de novo do blog, viu, Bruno? Aham. Visitem aí o westerndebate.blogspot.com. As notícias aí. Não só da WWE ou TNA, também tem aí da Lucha Libre também, da Cobrinho também. É só visitar. Repetindo, questiondebate.blogspot.com. Obrigado aí, Bruno. Ou se não, vai estar no post também o link, né? Isso. E eu também vou deixar o meu... o meu tchau aqui pra vocês. Obrigado por escutar essa edição aqui do WrestleCast. Contou com o Jack, né? A participação do Jack. É, obrigado também pro Jack, que fez uma curta participação aqui. Pra quem não quiser dizer um tchau, mas eu esqueci. Ah, pra onde a Trish Stratus não aparecer no WrestleMania, ela não se atire da ponte. E é isso daí. E a música que vai terminar, eu ainda não escolhi, tá? E tchau. E um abraço aí pro Anderson também. É, o Anderson que não esteve aqui porque ele tá cheio de prova. É, tem mais que estudar mesmo. É, vai estudar que tu ganha mais, tá? Não fique que nem esses dois retardados aqui uma hora falando sobre um monte de gente se batendo de mentira, tá bom? Estude que eu... É, e o retardado é o Bruno, né? Me saiba que eu não sou o único. Tá bom. É. Agora vamos terminar porque a gente tá enrolando demais. É, a gente tá enrolando demais. Faz meia hora que a gente tá falando que vai terminar, mas enrola muito. É, tchau. E teu objetivo, né? É. Antes que era meu objetivo. Tá, cala a boca, deixa eu encerrar essa porra aqui. Tchau, galera.